Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Sexta-feira, dia 21 de março de 2014, agora 8h19 em Foz do Iguaçu. Vamos a mais uma edição do Café com a CBN aqui na rádio que toca notícia. Café com a CBN, que tem hoje aqui ao meu lado, como todas as edições, Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E temos como convidado nesta edição ele que está ocupando o cargo da Secretaria de Ouvidoria da Prefeitura de Foz do Iguaçu, empresário aqui da região de fronteira, Dailton Avelino, mais conhecido como Cantor. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvinte da CBN. Perguntas, Lucas? Sim, naturalmente, várias. Aproveitar o Cantor. Cantor, você veio lá do Agreste, do Paraibano. Nordeste, você é de Caicó, a mesma cidade do Chico Brasileiro, Pinhacó. Da Paraíba, Pinhacó. E veio para desbravar o Sul Maravilha, hein? Isso é verdade. Admirável, sob certos aspectos, porque o Nordeste lá, as oportunidades são mais difíceis. Com certeza. E você viu que no Sul Maravilha é que as coisas aconteciam. E lá você veio aqui e acabou ficando um período em São Paulo e veio para a fronteira e aqui você se estabeleceu num comércio em Cidade do Leste e criou uma grande loja que durante muito tempo tornou-se referência, que é a Advanced Informática. Exatamente. Foi um empresário peso pesado. E, de repente, você agora está entrando na política, não é? Está assumindo uma secretaria que foi criada para você de ouvidoria. Por que essa guinada? Na verdade, eu acompanho político desde jovem. Né? Na minha família, no Nordeste, onde nasci, tem vereadores, tem deputado. Então, eu acompanho e gosto da política. Então, na verdade, para você atuar e fazer algumas coisas que você tem vontade, se você fizer da sua própria bolso, você não tem condições. Então, eu acho que o certo é usar o poder, a coisa pública para realizar aquilo que é para o povo e você tentar fazer. Lógico que você nem faz tudo que você deseja, mas pelo menos é o lugar certo. Mas eu gosto muito da política, eu acho que só a política pode ajudar o país. Para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que possam entender também o que é uma ouvidoria, como esta ouvidoria que ganhou status de secretaria na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Na verdade, a ouvidoria ela já existe, já existia, era uma diretoria que nós tornamos ela em secretaria. Por quê? Eu fiquei, já ao longo desses 7 meses que eu estou no governo, fazendo já esse papel como chefe de gabinete, você escuta todos os problemas, tanto do funcionário público como do morador de Foz do Iguaçu, e nós vimos a necessidade de levar a prefeitura nos bairros, de tornar isso mais próximo ao cidadão. Porque se for atender no gabinete, você nem tem tempo, tem. E aí foi essa ideia que eu dei para o prefeito, ele aceitou, e é isso que nós vamos fazer, descentralizar o atendimento ao povo. O senhor vai continuar atendendo ali no Edifício Classic e também o modelo da ouvidoria, o Cantor? Seria o mesmo que o ombudsman do governo, com a diferença de que o ombudsman, esses grandes jornais, costuma ter a figura do ombudsman, que é aquele cidadão que até critica o jornal, faz críticas. Sim. E não pode ser demitido. Isso. O senhor já pensou nessa hipótese? Tornar a ouvidoria uma espécie de ombudsman do governo? Na verdade, a ideia da ouvidoria que nós queremos formar, que tem um projeto já feito, nós estamos até junto com o Instituto Falcone montando a ideia que eu tinha e ele tornando isso mais fácil da população entender. Além de ouvir isso que você está falando também, tanto funcionário público, que nem o que a gente já fazia, é a gente ir nos bairros e atender a população e tentar resolver o máximo possível daquelas necessidades que os bairros, que a periferia precisa, junto com o prefeito. O prefeito vai junto com a ouvidoria. Mas, para isso, a gente está pensando num negócio muito maior, que é criar um sistema que não é um modelo excepcional, que não, já existe algumas cidades, que é a reclamação que a gente possa dar uma resposta imediata. Criar um sistema que seja online, que tenha fotos de satélite, estou com um problema em tal lugar, e a gente verificar e levar esses problemas para os outros colegas das outras secretarias. Nesse período que você já atua, inclusive, nessa área de ouvidoria, o que é que você tem percebido com relação à população de Foz do Iguaçu? Porque muitas vezes a gente ouve a população reclamando, e com razão, de inúmeros serviços, mas na hora que chega para fazer, para formalizar essa reclamação, ou fazer um pedido ali à prefeitura, são poucos os cidadãos que acabam tomando essa atitude. Como é que você avalia a participação da população nesse processo aí de mão dupla na avaliação dos serviços prestados pelo município? Na verdade, tem um, eu não lembro o nome do escritor francês que fala assim, saber ouvir é quase que responder. O que as pessoas querem é ser ouvida. Elas querem saber, elas querem colocar as necessidades dela. Muitas não têm informação, que às vezes têm pedido que não é possível ser atendido, porque nem a lei deixa, mas o que elas querem mesmo é ser ouvida e que a gente possa levar o governo mais próximo a elas. Chegar no gabinete do prefeito, você sabe que o acesso é difícil, ele tem que despachar, ele tem um monte de coisa para fazer. Chegar nas outras secretarias, também cada um tem sua pasta, cuidando. Agora, a ouvidoria, ela vai ficar neutra para atender essa população, como também o funcionário público, e levar para os outros colegas para tentar achar a solução junto com o prefeito. O que nós vamos fazer é deixar ela bem ligada ao gabinete, para que a gente possa tomar atitudes e soluções rápidas junto com os outros secretários e com o prefeito. Estamos recebendo aqui na CBN, nesta manhã de sexta-feira, o Adailton Avelino, mais conhecido como cantor, ele que é ouvidor da prefeitura aqui de Foz do Iguaçu. Nós vamos agora fazer uma separação de rede. Você que nos acompanha no AM em 1320, continuará com a programação do Jornal da CBN, segunda, primeira edição em rede nacional. Nós voltamos com a programação local daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz. E você que nos acompanha na internet em cbnfoz.com.br. Continuamos com essa conversa aqui na rádio que toca notícia. 8 horas e 25 minutos, continuamos então com este bate-papo com o Adailton Avelino, o cantor, aqui nas ondas da CBN Foz. E eu passo a palavra novamente, Hélio Eduardo Lucas, comentarista político aqui da Rádio que Toca Notícia. Ô cantor, você foi durante a campanha do Reni Pereira que levou a vitória na prefeitura, né? O senhor foi o presidente do PSB, do partido dele, e que tem hoje o Eduardo Campos, a sua estrela maior do PSB, não é verdade? Um postulante à presidência da República. Com certeza. E um governador de respeito. Eu estive lá. Bem colocado, né? Bem... É, eu visito rotineiramente Pernambuco, que eu tenho um filho que mora lá, e vejo realmente que ele produziu coisas muito boas lá naquele estado. Você deixou, de repente, a presidência do PSB. Eu queria que você contasse para nós o motivo que você deixou o presidente do partido e falar também naquela sua campanha a vereador, onde você fez mais de 2.000 votos. Não é? Fale um pouquinho sobre isso. Na verdade, a presidência, ela na época, o deputado Reni Pereira, que hoje é prefeito, e eu fiquei assumindo interinamente na época da campanha. Já era combinado, como estava conduzindo convidando os partidos, juntando o grupo para que fizesse aquele grupo político, que foi, se eu não me engano, de 12 partidos, eu assumi interinamente a presidência. E depois da campanha, com projetos de entrar até na prefeitura, por isso que me afastei da presidência, mas está na mão de um rapaz bacana, que também é do PSB há muito tempo, que é o Alexei, mas tudo tranquilo, o partido está tranquilo em Foz do Iguaçu e está em boas mãos. Você, sua trajetória, que o tornou muito conhecido aqui na fronteira, ela ocorreu principalmente no meio privado, né? Trajetória de empresário, empreendedor aqui na fronteira, enfim, esse mercado dinâmico que temos aqui, que é o mercado das compras na região trinacional. Na hora de chegar ao poder público, de realizar essas atividades no poder público, como é que foi essa transição? Houve muita diferença? Você sentiu muito a diferença? Como é que foi essa adaptação até a este novo cenário? Tá, primeiro eu vou responder, terminar a pergunta do Lucas. Em 2008 participei de uma campanha, eu fiz 1.825 votos, mas o PSB tem uma legenda muito forte em Foz. Eu terminei ficando na suplência e não cheguei a assumir como vereador, mas fui bem votado. Agradeço até hoje a população que confiou 1.825 votos. Não é fácil fazer numa cidade como Foz. E essa mudança do privado para o público é uma diferença muito grande. As coisas são muito travadas no poder público. Uma, porque exige alguns critérios. Outras, porque tem pessoas que complicam mesmo, né? Tem pessoas que você está num lugar e quer resolver e a pessoa não quer que a coisa aconteça. Você tem de ser bem desbravador mesmo. Mas a gente tem a oportunidade de ser bem próximo ao prefeito Reni Pereira, e ele quer que as coisas aconteçam na cidade. E a gente termina conquistando alguns objetivos por cobrar, por correr atrás, mas a diferença é absurda. É difícil, mas só eu acho que só entra na política que realmente tem coragem. E foi esse desafio que eu acreditei que eu vou enfrentar. Mas é muito diferente. O privado para o público é muito diferente. O cantor, recentemente foi anunciada a criação de novos partidos. Aqui em Foz criou-se o PROS, Partido Republicano da Ordem Social. E criou-se o SDD, o Solidariedade, né? Que é no estado é presidido pelo Fernando Francischini, o deputado federal. É. E como é que você viu isso? Vocês, inclusive, o PSB perdeu um dos vereadores. Não é? Perdeu, tinha três, perdeu um para essa nova legenda. Como é que você viu isso aí, aparecimento desses novos partidos e a perca de um companheiro do partido? Na verdade, a criação de partido, eu acho que tinha que ter uma reforma. Eu acho não. O Brasil tem que ter uma reforma política. Esse negócio de ficar criando partido novo, as pessoas só querem fugir do partido que estava para tentar assumir um cargo melhor ou para. É sempre para coisa pessoal. A criação do novo partido nunca é a favor do povo. Isso você pode ter certeza que é só para interesses pessoais. Sentimos muito a saída do Edílio, lógico, mas muitos também erraram na estratégia, porque eles achavam assim, quando você vai para um novo partido, eu fico liberado do partido, eu vou depois para onde eu quiser. Não é bem assim, hoje eles não podem sair mais do partido. Então, vou dar um exemplo, o Edílio, ele fez um cálculo que politicamente ele errou, feio. Ele estava num partido com dois candidatos teoricamente fortes, dois vereadores, que é o Paulo Rocha, hoje foi muito bem votado, e o Beni, e ele era o terceiro. Aí ele foi para o Solidariedade. O que, que aconteceu? Ele tem lá um Coquinho, que foi bem votado também, e o Marino Garcia, que o seu irmão também tirou quase 2.000 votos, que estão juntos hoje. Quer dizer, o Edílio fez um cálculo, politicamente ele errou, porque hoje ele tem dois candidatos, teoricamente, tem muito mais voto que ele, né? Na teoria, né? O que aconteceu nas eleições de 2012, ninguém sabe, em 2016. Então, às vezes você vai com esses pensamentos pessoais, ó, eu tenho essa vantagem para depois escolher a legenda que eu vou participar, e não foi bem assim, eles erraram. Mas eu sou contra a criação de um novo partido, com certeza absoluta. Esse ano de 2014 é um ano eleitoral também, as eleições elas acontecem para os cargos estaduais e federais, mas a gente sabe que movimenta toda a esfera política, e eu lhe pergunto o seguinte, ano eleitoral, mesmo não sendo uma eleição para vereador e para prefeito aqui em Foz do Iguaçu, isso tem consequências diretas, por exemplo, no trabalho de um ouvidor, as pressões políticas aumentam em um ano como 2014? Com certeza absoluta. As cobranças vão ser triplicadas, né? Porque a oposição, ela está, se eu estivesse fora do poder, também estava assim, fazendo as cobranças, justamente. E é bom ter oposição, a oposição mostra onde está acontecendo os erros, onde tem coisas para fazer. Mas a cobrança, com certeza, por ser um ano político, é muito mais do que um ano normal, não tenha dúvida. Cantor, recentemente vocês tiveram, o seu partido PSB ganhou um soldado de peso na figura do Edson Casagrande. Não tenha dúvida. É. Inclusive nessa sala. É. Ele assinou aqui a ficha. O empresário de peso, sim. O secretário de Estado do Beto Richa e um empresário de muito sucesso ali na região de Pato Branco. E uma filiação de peso, volto a repetir. Ele deverá, se ele não sair na suplência do Álvaro Dias para o Senado, que existe essa que é possível, isso. Caso não dê certo aquilo, ele poderá concorrer a uma Câmara Federal. Na Câmara Federal. E aí como é que ficaria? O PSB de Foz iria apoiá-lo? Porque, em tese, ele mora em Pato Branco. Como é que ficaria esse impasse? Na verdade, essas negociações políticas, principalmente agora que é para deputado, nós estamos conversando, estou acompanhando sempre o prefeito, mas a gente tem um discurso muito, muito pesado aqui na fronteira, que precisa mesmo ter esse discurso, que é fazer um deputado da terra. Hoje você pega Cascavel, se eu não me engano, tem 4 deputados federal. Hoje nós temos um suplente, que é o professor Sérgio, que já vai sair, se eu não me engano, no final desse mês, que o Ratinho vai voltar para a Câmara. Nós vamos ficar sem deputado federal. Então, mas, com certeza absoluta, o Casagrande tem grandes parceiros aqui em Foz também, vai ser bem votado aqui em Foz, não tenha dúvida disso. Foz do Iguaçu tem impacto direto da administração federal, por exemplo. Temos aqui grandes instituições federais situadas na cidade, Itaipu Binacional, que é uma entidade ligada também ao Poder Federal, Parque Nacional do Iguaçu, gerenciado por um instituto que é um instituto federal, um instituto Chico Mendes, enfim. A cidade, ela precisa acordar para essa questão de que precisamos de representatividade na Câmara, precisamos de representatividade lá em Brasília. Como é que você avalia até essa autofagia que tivemos aí nos últimos anos, nos quais fomos incapazes de eleger deputados federais? Não tenha dúvida. A cidade tem que acordar. Na verdade, da campanha passada foi feita uma campanha, se eu não me engano, até pela ACIF, junto à Associação Comercial, e não conseguimos fazer um deputado de fato. Né? Deixamos um bem votado, um suplente, mas precisamos sim fazer um deputado federal, isso não tenha dúvida. Eu estava outro dia conversando com uma turma que tinha até um vereador da oposição, e ele falando que mesmo se for candidato a estadual, mesmo o partido tendo candidato forte fora de Foz do Iguaçu, ele vai fazer o impossível e emprestar a sua base eleitoral da cidade para ajudar um candidato da cidade, mesmo que não seja do partido dele. Eu achei até legal da parte dele tomar uma atitude assim. Tem de fazer um deputado federal em Foz ou dois, que seja. Cantor, ontem foi divulgada a primeira pesquisa Ibope, encomendada pelo jornal Estadão, sobre a corrida presidencial. E deu lá que a Dilma venceria, no atual momento, ela venceria no primeiro turno. Ela saiu com 47, o Aécio com 17 e o Eduardo Campos com 7 pontos. Quer dizer, lá embaixinho, embaixinho. Sim, sim. Você deve ser um homem bem informado, deve ter ouvido esses dados. Uhum. Exatamente. Como é que você vê essa questão que ficou meio difícil agora para o Eduardo Campos com nesse patamar de menos de 10%, né? Menos de 2 dígitos. Como é que você vê isso? Na verdade, vamos dar uma faladinha no geral. Eu vejo que o governo da Dilma está sendo bem avaliado, lógico, vai ter uma pressão muito grande na hora que passar para a política de fato. Nós temos aí várias prisões da época do PT para cá. Isso vai aparecer na época da campanha, eu acredito que vai mexer. Então, eu acredito que tanto o Eduardo que nem o próprio Aécio Neves vai crescer muito com isso, porque eles têm muita coisa para mostrar negativo do PT. Mas, acho que isso nós vamos esperar para ver. Mas é um bom menino, eu acho que é um bom nome, eu acho que também não tem o que perder, saindo agora, ele é governador do Pernambuco, já se eu não me engano, já é o segundo mandato dele, não tem como ele ir para a reeleição. E é um bom nome para o futuro. Se não der nessa, vai dar nas próximas. O Lula tentou 4 vezes para chegar lá, né? E é um rapaz jovem e que tem bastante talento. Mas eu acredito que vai mudar muito esses números, tá, Lucas? Vai mudar muito, não tenha dúvida disso. Esse escândalo da Petrobras que estamos vendo agora, com relação ao presidente Dilma Rousseff, isso seria algo passageiro na sua avaliação ou terá efeitos com também lá em outubro? Com certeza absoluta. Não só isso, como os passados, desde as prisões, desde da época do Mensalão, isso vai vir à tona. E a população não é mais boba, não. As pessoas têm mania de falar assim, mas o eleitor é mal informado. Não é não, porque hoje ele tem televisão, tem internet, em qualquer celular, ele tem informação sim. Haja vista que eles pegaram aí no mês de julho e foram para as ruas do nada. Então isso vai acontecer na campanha, principalmente na época da Copa do Mundo. Então vai mudar esses números, não tenho dúvida disso. Falando aqui, voltando aqui para a nossa cidade, o município, o senhor acredita que, sobre os deputados aí, já foi falado e tudo, o senhor tem pretensão de lançar-se uma cadeira na Assembleia Legislativa como deputado estadual? Eu já ouvi dizer isso, estou perguntando aqui ao senhor neste momento. Vou responder na hora. Com certeza absoluta, não. Né? Não, eu quero participar do governo, tenho certeza que vai ser um dos melhores governos dos últimos anos que já passou. Nós estávamos vendo uma apresentação hoje às 7 da manhã ali na Fundação Cultural, Lucas, que só em recuperação asfáltica, essas coisas, nós vamos fazer mais asfalto do que os prefeitos dos últimos 20 anos, em 2 anos. Tá? Então vai ser um bom governo, o governo Renê Pereira, e eu quero participar dele e vou até o final. Com certeza absoluta vamos ter deputado ou apoiar alguém na cidade, mas o candidato não vai ser eu, com certeza. E você, como ouvidor neste período, já falamos aí a respeito das pressões, ou seja, terá que estar preparado para ouvir e dar respostas também à população. Eu vou abrir aqui esse espaço para que você possa também compartilhar com quem nos ouve neste momento na internet, e depois também nos ouvirá no programa CBN Foz. De que maneira o cidadão de Foz do Iguaçu pode interagir com a Prefeitura, participar, expressar sua opinião, deixar ali sua queixa e sugestão através da ouvidoria? Como é que faz para entrar em contato com a ouvidoria do município? Hoje ela está localizada no Classic, ali na Xavier da Silva, no 11º andar. Lógico, estamos procurando um lugar nas estruturas do município para que seja um acesso mais fácil, mas também tem um 0800, que entrando na página da prefeitura vai estar a ouvidoria lá. Tem a ouvidoria está em todos os sábados, atender em algumas regiões da cidade, e vamos 2 vezes por semana em cada região, juntamente com o prefeito, para ouvir a população. Isso nós vamos divulgar nas rádios, jornais e qualquer todos os veículos de comunicação onde a ouvidoria vai estar para ouvir as pessoas. E deixar bem claro, não é só ouvir e levar as reclamações ou sugestões para os demais secretários e que, juntamente com o prefeito, para que seja atendida. Esse é um pedido do prefeito Reni Pereira, para que não seja só ouvido e sim resolvido. A primeira ouvidoria no município foi criada no governo do Sames. Depois entrou o Paulo, ficou 8 anos, manteve, agora o Reni, numa atitude curiosa, não só manteve, como fortaleceu. Criou uma secretaria. Uhum. E há quem diga que não havia necessidade. O senhor vai ter lá um diretor, na figura do Lacir, não Lacir, é? Isso. Um diretor e lá as secretárias que ficam... Tem um inúmero, senhor, que atendem os telefones. Isso, tem. O senhor acredita mesmo que havia necessidade de criar uma secretaria só para ouvir a população? Eu tanto acredito que nem vou dizer, vou repetir aqui, não é só para ouvir, é para resolver. O que eu estava fazendo hoje, o que eu estava fazendo até semana passada no gabinete é o que eu vou fazer na ouvidoria. Ouvir e levar para os demais secretários, que tem um bom relacionamento com todos, uma galera bacana, e o próprio prefeito, e resolver. Porque às vezes o secretário ou o próprio prefeito, com as suas ocupações do dia a dia, não consegue visualizar tudo. E a ouvidoria vai ter essa... E eu tenho esse perfil de paciência, de calma, de escutar. Eu acho que vou ter essa paciência. E não tenho dúvida nenhuma que há necessidade. Às vezes tem pessoas que brincam com maldade, cria fake, entra na rede social, fala, mais um salário. Mas vamos deixar bem claro aqui, o salário de um secretário em Foz, não que é ruim. Mas não é que o secretário em Foz do Iguaçu ganha bem, é a população brasileira que ganha mal. Porque se eu estiver na minha empresa cuidando dos meus negócios, eu, com certeza absoluta, não compensaria ser um secretário pelo salário. Então, nós estamos aqui pela uma ideia política. Tem vontade, sim, de entrar na política, você sabe disso, por isso que estou aqui, mas não é esse ano como deputado. Vamos começar de baixo, vamos deixar para frente. Estamos já nos instantes finais desta conversa, na qual recebemos aqui na CBN, nesta sexta-feira, neste Café com a CBN, o Adailton Avelino, mais conhecido como cantor, ele que está ocupando este cargo da ouvidoria da Prefeitura aqui de Foz do Iguaçu. Lucas, considerações finais? Sim, agradecer ao senhor ter vindo, tomar esse café conosco e desejar sucesso. Obrigado. Principalmente sugerir ao senhor que apure esses ouvidos aí, né? Deixe tinindo. Para o senhor escutar. Tá bom. Escute bastante e resolva, de fato, o problema que, porventura, lhe for apresentado, né? Com certeza tem muitos. Eu tenho certeza absoluta que muita gente vai ficar de olho nessa nova secretaria. Não tenho dúvida disso. Porque nós temos aqui uma sociedade multifacetada em Foz, mas que ficam atentos aos passos. Né? Exatamente. Uhum. O senhor vai ter que fazer muito esforço para dizer, provar para a população, aqueles descontentes, sim, que de fato havia necessidade da criação de secretaria e que ela é útil à população. Desejo sucesso ao senhor. Obrigado. E nós aqui agradecemos a Adailton Avelino por essa participação neste Café com a CBN. Na verdade, eu agradeço a vocês dois pelo convite. Vamos tomar café agora, né? Agora eu estava falando, agora vamos tomar café de fato. E café de verdade. Vamos deixar bem claro para os ouvintes que é um café de verdade. Eu aqui agradeço pelo convite e deixar bem claro, a ouvidoria não vai fazer nada sozinho, é junto com o prefeito e com os demais secretários. São parceiros, são bacanas, têm facilidade para se relacionar com todos e vamos esperar a população e estamos dispostos a ouvir e tentar e fazer o possível para resolver, tá bom, Lucas? Muito obrigado a vocês pelo convite. Conversa que estará disponível daqui a pouco, na sua totalidade, no nosso site cbnfoz.com.br. O quadro Café com a CBN volta na próxima semana.